sonhos azuis. Gosto do teu jeito de paz. Todas essas cores da tua luz. Gosto, gosto muito demais. Teus lábios de mel. Gosto dessa música em tua voz. Gosto de voar nesse céu. Gosto dos teus sonhos azuis. Gosto do teu jeito de paz. Todas essas cores da tua.